comer. O povo de Israel trabalhava até o sol se esconder. Faraó era aquele que mandava em tudo ali e punia mesmo todo aquele que tentava fugir. Mas o sangue era de Israel, do povo escolhido. Um dia Deus o chamou pra livrar seu povo daquele castigo. O cabelo de Moisés arrepiou, Deus disse: eu vou contigo. Moisés foi pedir a Faraó para o seu povo soltar. Você vem me perturbar. Vá com seu povo, livre eles não vão ficar. Pelo contrário, muito mais vão trabalhar. Deus ao povo do Egito 9 pragas mandou. E com o coração duro o faraó continuou. Deus libertou. Livres, livres, o povo foi liberto da escravidão. Tristes, tristes, quem maltrata as pessoas não se dá bem não. Livres, livres, o povo foi liberto da escravidão.